dizer o que tu quer. Toma nos dedos. Me ligo, disse que quer conversar e tá com saudade, mas eu não vou. Porque depois você some, finge que não sabe nem meu nome. Tá me chamando pra beber, mas vou evitar, sei no que vai dar. Eu tô evitando beber, porque se eu bebo choro por causa de você. Por causa de você, eu tô evitando beber, porque se eu bebo choro por causa de você. Por causa de você, beber, evitando beber, porque se eu bebo choro por causa de você. Por causa de você, evitando beber, porque se eu bebo choro por causa de você. Por causa de você, bebê. Chamando pra beber, mas vou evitar, sei no que vai dar. Eu tô evitando beber, porque se eu bebo choro por causa de você. Por causa de você, evitando beber, porque se eu bebo choro por causa de você. Por causa de você, beber, evitando beber, porque se eu bebo choro por causa de você. Por causa de você, evitando beber, porque se eu bebo choro por causa de você. Por causa de você, bebê, evitando bebê. Porque se eu bebo, choro por causa de você. Por causa de você, bebê, evitando bebê. Porque se eu bebo, choro por causa de você. Por causa de você, bebê.